Laueira, Laueira, lá, Laueira. O pastor Jesus caminhou na poeira. Debaixo de sol e chuva, na poeira da estrada, era assim que o pastor Jesus caminhava. Não media sacrifícios, às vezes até chorava, por uma ovelha querida que fugisse da malha. Foi até Samaria. Esforço dobrado, o sol estava fino, o calor ardia. Naquele lugar, uma samaritana o menosprezou. A ela, ele pediu água e impetuosamente a mulher negou. Laueira, laueira, la, laueira. Jesus caminhou na poeira. Laueira, laueira, la, laueira. O pastor Jesus caminhou na poeira. Quando ela soube que estava diante do dono da fonte da água da vida, de quem poderia matar sua sede e dar garantia de vida infinda, cheia de alegria retornou lá, chamou os parentes, convidou amigos, queriam que todos matassem a sede e vissem de perto o pastor querido. Laueira, laueira, la, laueira. O pastor Jesus caminhou na poeira. Laueira, laueira, la, laueira. O pastor Jesus caminhou na poeira. Laueira, laueira, la, laueira. Jesus caminhou na poeira. Laueira, laueira, la, laueira. O pastor Jesus.